A nova era se prolifera perante a vida, 90% do mundo pode ter uma da iludida. Igualdade e a maldade de quem não teve berço. Quem é que vai sangrar por nós aqui é nós mesmos. A nova era se prolifera perante a vida, 90% do mundo pode ter uma da iludida. Igualdade e a maldade de quem não teve berço. Quem é que vai sangrar por nós aqui é nós mesmos. Quem é que na linha de frente vai sangrar por nós, não por nós. A luta pela vida dos campeões. Ninguém faz nada aqui pra evitar o cortejo ao contrário. Toca na o diploma na minha mão é atraso na tua vida. É por isso que eu sou pesado em cada verso e cada rima. Minha nova era se prolifera, todos rumo à guerra contra a corrupção brasileira. Vagabizada na idade da merda. Dominações, execuções pelos cifrões mercenários. Realidades envolventes, sobreviventes atados. Renegados, revoltados pela era cedular. A fase que vai mostrar aonde vai acabar. Se proliferar é o mínimo milênio. Batalho todos os dias e nunca ganhei esse prêmio. Faço com venho com a vida, valorizo minha escala. Até o topo da ruína onde minha voz escala. Precário, revogável, exida pra posição. Classe média, classe pobre, atmosfera de inclusão. A miséria é muito triste, nessa guerra prolifera. Barreiras e conflitos se propaga a nova era. Místico, saber, escrever, compor, ler. Pisando nessa terra, muitas léguas vai saber. Epigrama, cronograma, indivíduo da lama. Em guetos e viela, em todas as vilas, o mesmo drama. A nova era se prolifera perante a vida, 90% do mundo pode ter uma da iludida. Igualdade e a maldade de quem não teve berço. Quem é que vai sangrar por nós aqui é nós mesmos. A nova era se prolifera perante a vida, 90% do mundo pode ter uma da iludida. Igualdade e a maldade de quem não teve berço. Quem é que vai sangrar por nós aqui é nós mesmos.